Aí me ligou e falou: "Tô com a pulga atrás da orelha." Amado, eu não tô atrás da orelha. Desculpa, eu tô na sua frente. E a minha desconfiança não vem do nada. Quando começa a agradar muito, vim com um discursinho todo organizadinho, cheio de ideiazinhas, mimimi, que vivo o povo, sou do povo, meus ovos. Pra cima de Muá, no meio dessa guerra, do salve-se quem puder, eu quero ver fazer. Faz tempo que canto essa pedra. Gafanhotos, louva-a-Deus, cupins, tudo farinha do mesmo saco. E dessa farinha, meu amor, meu pirão primeiro, não é o seu, nunca será.